precisam de várias, conhecer várias. Eu só preciso dela pra ser feliz. Ela é perfeita pra mim. Perfeita pra mim. Presente de Deus pra mim. Presente de Deus. Ela é sim. Ela é perfeita pra mim. Presente de Deus. Ela é perfeita sim. É poesia, eu sei, ninguém é perfeito. Mas eu creio em Deus e nos seus planos perfeitos. Provavelmente os quatro cantos vão ouvir, mas só ela entenderá cada verso que escrevi. Me dá o tom, a inspiração. Deixa eles guiar, ele te deu meu coração. Confiei nele e ele me fez te encontrar. Você me cativar como seu brilho no olhar. Bela e formosa, negra e graciosa. Batalhadora, inteligente e pouco vaidosa. Na vida certa com valores reais. Tipo os mesmos que herdei dos meus pais. Mundos diferentes, mas a Deus tementes. Pureza no olhar que prende irritativamente. Faz meu coração bater forte e intermitente. Você é perfeita para hoje eternamente. Perfeita pra mim. Presente de Deus pra mim. Presente de Deus. Ela é sim. Ela é perfeita pra mim. Presente de Deus. Ela é perfeita sim. Ela é perfeita. Até nas diferenças você pensa como eu penso. Não, mas sei que ela pensa. Sorriso que me acalma quando a chapa fica tensa. Coração que acelera com sua presença. Não é amor tipo novela, mas o coração da Bela é um aconchego pra mim. Você me entende, fela, então eu cuido dela. Então protejo ela, serei seu príncipe e ela a minha donzela. Tipo jantar romântico, a luz de vela. Você merece tudo de bom, melhor dessa terra. Eu prometi pra Deus e não irei falhar. Juntos vamos superar, juntos vamos conquistar. Juntos nós vamos escolher tudo que a gente plantar. Se você chorar, as suas lágrimas vão enxugar. Nossa aliança não tem início, meio e fim. Foi Deus que te fez assim, você é perfeita pra mim. Perfeita pra mim. Presente de Deus pra mim. Presente de Deus. Ela é sim. Ela é perfeita pra mim. Presente de Deus. Ela é perfeita sim. Você é a prioridade dos meus planos. Você é a musa inspiradora dos meus sonhos. Pra ela todo esforço e suor. Do seu lado estarei. Nunca deixarei você só. Em meus braços terá sempre proteção. Melhor amigo no tempo da provação. Darei carinho sempre, muito amor e atenção. No que for, onde for, vou te guiar pela mão. Ela é tudo o que sonhei, o que eu sempre quis. É o presente que sonhei pra me fazer feliz. Dentro do meu coração você criou raiz. Eu vou cuidar do nosso amor, é aí o que me diz. As estrelas vou buscar se for se precisar. E nossa chama juntos não vamos deixar apagar. E quando o inverno chegar, tentar nos esfriar. A gente vai lutar até quando o verão voltar. Perfeita pra mim. Presente de Deus pra mim. Presente de Deus. Ela é sim. Ela é perfeita pra mim.